Estou feliz, pois encontrei com Jesus. Louvado seja o Senhor. Ele é o caminho que ao céu nos conduz. Louvado seja o Senhor. Ele nos dá felicidade, ele nos dá liberdade. Erguei as mãos para o céu, louvai a Deus, pois grandes coisas fez. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor. Eu era cego, mas o amor eterno de Jesus colocou-me na verdadeira luz. Ele livrou-me das feridas, sarou-me. Louvado seja o Senhor. Pois venceu a morte, ele é o mais forte. Louvado seja o Senhor. Uma mulher muito enferma ficou. Louvado seja o Senhor. Mas ao saber que Jesus era o libertador, louvado seja o Senhor. Correu a fonte carmesim e lá curada ficou. Sim, saiu cantando alegre em regozijo eterno. Louvado seja o Senhor. Mas o amor eterno de Jesus colocou-me na verdadeira luz. Ele livrou-me das feridas, sarou-me. Louvado seja o Senhor. Pois venceu a morte, ele é o mais forte. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor. Louvai a Deus com suas santas mãos. Louvai a Deus com sua santa voz. Louvai a Deus com seu exemplo de amor. Louvai a Deus, remidos do Salvador. Louvado seja, louvado seja o Senhor.